tem letra. Vem falando da letra, letra na letra. E uma caneta truta. Treta, é muita treta. Letra. Eu não sei o como é, como letra, a letra ou a treta. Eu já sei que é do expressão ativa. É muita treta. Beleza, vamos sair agora, vamos lá, Conde aí. Expressão na ativa. Ô, mano, tá tirando, mano? Ah, se liga, mano. Que treta, mano. Tá louco. Pronto.